coisas dão errado. E você não entende isso. Você se sente tão frustrado. Se esquece de que está com Cristo. Seja forte, não somos fracos, não se conforme. Dobre os joelhos, Ele é a fonte da água da vida que vai te salvar. Nada pode com aquele que os montes move. Com Jesus não existe sorte. Pede com fé, eu sei. Com Ele não temo mal algum. Sei que estou com Cristo. Com Cristo você é mais que vencedor. É de confiar. Se os problemas da vida te faz perder a calma, jogando tudo pro alto sem se importar com mais nada, se lembre de Isaac, de Abraão, de Jacó. Depois de muito provado, se veio um tempo melhor. Se lembre da viúva que deu tudo que tinha, pois sabia que Deus há de cuidar da família. Sabe que tudo que tem ela pode sacrificar. E a ovelha é certo, o Senhor proverá. Nada é impossível para aquele que crê. Dobre os joelhos, feche os olhos e você vai ver o Espírito Santo agindo na sua vida, restaurando os perdidos e sarando as feridas. Se tá ficando difícil, entregue nas mãos de Deus. Ele sabe a hora certa de te dar o que é seu. A nova Jerusalém é pra você, vencedor, que crê em Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Com Ele não temo mal algum. Sei que estou com Cristo. Com Cristo você é mais que vencedor. Quem vai te separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, perigo. Não deixe que as coisas do mundo te afastem de Deus. Pois nada é igual ao que Ele prometeu. Acumulando riquezas com a ruína do outro, te dando a falsa sensação que está ganhando conforto. Aumenta o seu tesouro, o prestígio entre os homens, mas sua fé desmorona e a aliança se rompe. O que foi que trouxemos pro mundo? Nada. E o que vamos levar deste mundo? Nada. Então não vale a pena chorar por não sermos ricos, pois nossa maior riqueza está no sangue de Cristo, que morreu por amor e os pecados perdoou. Foi para a glória do Pai, nos deixou o Consolador, para reforçar nossa fé e guiar a nossa oração, com as palavras corretas tomar nosso coração. Coração. Ele não temo mal algum. Sei que estou com Cristo. Pede com fé e Ele faz. Se até Lázaro ressuscitou, com Cristo você é mais que vencedor. Pede com fé e Ele faz. Com Ele não temo mal algum. Sei que estou com Cristo. Lázaro ressuscitou. Com Cristo você é mais que vencedor.